eu sei, oh, oh. Ok, ok, ok. Não te preocupes que eu vou vencer. Agora eu sei, olha mãe, eu sei. Oh mãe, lembras-te do pacto? Não foi em vão, pois não deste ilusão, um otário, yeah. Então abre os olhos, teu puto cresceu. A dar gás nesta vida até rebentar o pneu. Tu me conheces bem, só penso em mola. Às vezes me apaixono, mas no fundo sou play em mola. Depois eu sou um player, então anelo o dedo. Só quando comprar um Bentley com uma noiva dentro. É uma vida, mãe, tô viciado nela, por isso saio até tarde. Se tu não vejo o pai, vai ser o primeiro a saber. Pois vou voltar a cheirar um whisky mais velho que ele. Já não precisas proteger-me mais deste monstro, desta cidade que faz aborto dos nossos sonhos. Porque hoje eu sou mais forte, coração malandro. Menino da Fernanda, diabo no matango. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Olha mãe, eu vou vencer. Eu sei, oh, oh. Ok, ok, ok. Não te preocupes que eu vou vencer. Agora eu sei, eu sei. Olha mãe, eu okay, sei. Ok, checas teu filho com calças embaixo e tal. E se deixasses já teria tatuagens e tal. E logo pensas que o destino traçado para o gás já não pode ser o de triunfar na live. Mas olha, não te preocupes mãe, tudo o que não pudeste dar-me a vida há de dar-me. Tu já fizeste a tua parte, as ruas estão a criar-me. E eu não posso reclamar de como estão a criar-me. Vejo o teu filho é cool, cool, anda bem na school, school. Sude é meu refúgio, meu Deus, não ligo muito. Porque eu acho que são todas loucas. E se eu me meto nisso, aí eu me desvio da rota. Eu sei que para ti é difícil perceber, com estúdios pagos, estar neste mercado a sofrer. Tendes faceto de durinha para no you care. E a única coisa que eu quero dizer é: oh yeah, oh yeah, oh yeah. Olha mãe, eu vou vencer. Eu sei, oh, oh. Ok, ok, ok. Não te preocupes que eu vou vencer. Agora eu sei, eu sei. Olha mãe, eu sei, oh, yeah. Espero não me perder nesses caminhos, já com o que tu queres. Ok, ok. Paciência é tudo quando sabes que vais vencer. Ainda me lembro tudo o que ensinaste. Fala pouco, sonha grande. Planeia antes, não olha para trás. Se um dia duvidaste, já não precisas mais.